disse-me que ele disse na missão foi até o fim. No inferno deu revide, e nele quem está não tem mais condenação. Pra vida tá guardado até a volta do leão, com a coroa da vitória. Vencedor vem cavalgando glorificado, montado em cima do seu cavalo branco. No espanto pra quem desacreditou, aí parceiro se prepara, a contagem regressiva começou. Há muito tempo, graças a Deus, não sou mais cego pra enxergar que ele é o eterno e vivo para os séculos dos séculos, amém. O Messias, rei dos reis, o Senhor que logo vem. É como um juiz com cetro de retidão pra julgar seja quem for, rico, pobre, ladrão, homicida, suicida, feiticeiros, idólatras. Muitos vão entrar, muitos vão ficar de fora. Ninguém passa por inocente, tá escrito. Bem-aventurado quem na vida aceita Cristo, pra qualquer instante ser mais um arrebatado, viver com Jesus Cristo para sempre lado a lado. Enquanto aqui embaixo, chicote vai estralar, choque, desespero e remorso pra quem vai ficar. Bem que aquele crente falava quando me via: Jesus está voltando, se arrependa, vigia. O olho verá aquele que prometeu voltar, prometeu voltar. O olho verá aquele que prometeu voltar, prometeu voltar. O dia mais feliz da minha vida foi quando eu levantei as mãos pro céu, reconheci o plano de Deus. Por um fio da morte eu vi um milagre, a misericórdia de um homem de verdade. O mesmo que na cruz foi desacreditado, do soldado e de um ladrão crucificado ao seu lado. Você não é rei desse daí, salva nós e você. Você não é o Messias, cadê o seu poder? Doeu mais que os cravos, a palavra do incrédulo perdeu. A chance foi da cruz pro inferno do outro lado. O Espírito Santo trabalhou, alguém reconheceu a causa de toda aquela dor. Ei, Senhor, o prometido é você mesmo. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Meu filho, eu te digo, ainda hoje você vem comigo na entrada triunfal direto pro paraíso. Entenda, amigo, creia, tudo vai se cumprir. Vai, tira do coração o mundo, pois nada se leva daqui. Eis que ele vem com glória e esplendor. Todo olho verá, até os que os transpassou. Já era, já era. O mundo me perdeu e eu digo: Maranata, ora vem, filho de Deus. Deus, Deus. O olho verá aquele que prometeu voltar, prometeu voltar. O olho verá aquele que prometeu voltar, prometeu voltar. Até quando você vai ficar nessa clã, adiando a resposta e deixando pra amanhã? O mestrão vai chegar na calada, na surdina, como ave de rapina, vai chegar na repentina. Não vai dar pra levar o seu flex, vai ficar os mogalareiro do flex. Pode não dar tempo nem de se arrepender, demorou pra se frustrar, não vai dar tempo pra crer. Será tarde, compadre, pra ti já era um abraço. Já venceu o prazo, cê chegou no atraso. E quando o mestre voltar, vão ver quem tinha razão. Aí eu quero saber o seu plano de ação. É triste, mano, é lamentável, rapaz, mas eu vou subir pra glória e vou ver uns ficar. É só ele apontar que eu vou me mandar. Bye bye, mundão louco, não quero mais voltar. Se pá, vai ficar o doutor e vai o chofer. Talvez vai ficar o marido e vai a mulher. Quando o chão rachar, não tem pra onde pular. Não tem tecnologia que vai suportar. Pra quem crê, tá tudo arrumado no céu. Livre do pecado, absolvido o réu. É nós, aqueles que se rendeu. Tô na espera, Maranata, ora vem, filho de Deus. O olho verá aquele que prometeu voltar, prometeu voltar. O olho verá aquele que prometeu voltar, prometeu voltar. O olho verá aquele que prometeu voltar, prometeu voltar. Keep prometeu.